Lima kilogram estimado para pouso. Márcio, 11.5. Ciente. É o táxi 3153, o TAB de 152, está alternando Guarulhos com 3:30. 3153, táxi via Pátio e Índia, até o ponto de espera no zero, no ponto de espera torre 11895, 1014 o ajuste. Ativo, 1014, Pátio, Índia, ponto de espera 1823. Livre puxa-me-taque. 4 quilos Zulu, autorizado em grande decolagem, pista no 7, vento 1 centena 089. O índio Delta Papá prosseguindo direto para a final da pista 17. American ISU, go ahead. I read your copy, American ISU. American ISU, clear to receive flight level 390. Via upper east 5H. After takeoff, runway 10 left turn. Puka departure, Papa uniform, Charlie Alpha departure. Caju transition, Charlie Alpha Juliet uniform transition. Salvador departure 10935 and Skulk 5447. Readback correct, you report to you, start up and push back. Salvador, esse Kilo Zulu. Kilo Zulu, controle. Kilo Zulu decolou da Ona 7, de São Paulo. Autoriza 2500 e voar direto. Livre. Direto. Estou indo a Juliette para Cairu. Pronto, cópia. Mil pés, Cairu, corredor Axé, da cola no 7, direita, 1935, 0160, Vitor Nefidete. Único a bordo, a torre está na 11895. Chame quando pronto. Tá 3153, autorizado a linha e decolar, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 08 9. Tá presente já, mas depois que acende ao 085, o Lima Quilograu. Ciente. Cadê o Talima? Vai livrar a zona de controle, frequência livre. Confins 3.49179. Táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera no zero. No ponto de espera a torre 186, corrige 1895, 1014 é o ajuste. Táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera 1895, 1014, 1014. Firma, tio. O táxi após o telegrafo que se nos segue. Atinge Matéia 2500, sou de Cairo, Lorenzo, 2500. Ciente, o esquerdo do lado. Uma rotatória, o Índia Delta Papá. Vicente Chementor, aí, 1-1-8-95. 3-8-9-0. Torre Salvador, Ilha Delta Papá, está próxima à rotatória. Controle Salvador, até 3153, boa. 3153, deixa o controle, meu cordial, contato. Afirmativo, senhor. Tá 3153, autoriza o voar da El, senhor? Está autorizado. Boa, da El, agradece, tá 3153. Aos 24, controle 19.35. Azul 4208 Salvador, desça para 4000, ajuste 1014, direto Duna. Duna, 4000 pés, Candil. Ciente Lima Quilo Bravo, chame Recife, frequência 12545. Vitor Índia Juliette, decola aos 26, controle 19, decimal 35. 1935, grato, bom dia. Bom dia. É 357, autorizado a decolagem, pista 10, vento 10 graus, 109. Decolagem 357. Vitor Índia Juliette, controle, meu cordial. Vai, quem chegou, papá? Tá 3507, decola 27, controle 19, decimal 35. 1935, bom domingo, muito obrigado. Obrigado igualmente a todos. Controle, bom dia, tá 3517, decolou na Arbor, Elefa, cruzando 1300. Tá 3517, controle, contato radar. Alguma possibilidade de voarmos Arbor ou ainda Elefa? Elefa. Muito obrigado. Confirme. foi ao 29 e 2219. Índia Delta Papá, prossiga. Tá livre, frequência livre. Quilo Zulu, eu não tenho tráfego a informar, frequência livre. Tá 3153, chame Recife, frequência 1332. Vai chamar Recife 1332, tá 3153, no mano, boa manhã e uma boa parte, tá 3153. Muito grato, boa viagem. Mais. Ciente, frequência livre. Report ready for taxi. Report ready for taxi, American 980. Could you just confirm what our squawk is, please? Could you confirm, sir? The squawk, the squawk is 5447. 5447. Azul 4208, desça para 2000, livre LR. Para 2000, está livre a capital LR. Quer com o Delta Manati? Vai, quer com o Delta Manati? Sente o número 2. Kilo Sierra Lima, cópia. Sierra Delta Lima Oscar 080, direto, decola da 17, direita da EL. Controle 1935, a torre 11895. Acione o 5451. 5451. Confirmando a torre 11895. Confirme seu estacionamento. Informe PLB, a torre tem um bom voo. Marque Eco Delta cópia. Manati, mil pés, corredor Axé, decola no 7 direita, 1935. A torre está na 11895. Acione 025, Marque Eco Delta. O Delta, chame a torre para acionamento táxi. Mas que é com o Delta, três acionamento é para o táxi. Prossiga. Seu racionamento é pós para o táxi. Luciano 225, esse é o controle de Salvador. Você está voando direto Bonfi. Quando estiver pronto, vai ajustar 1014, prosseguir para a altitude de 5 mil pés para chegar na Bonfi, pista 10. Azul 4208, interceptou o curso do localizador? Ciente, redução, cheque pré-pouso, torre 11895. Azul 4208. É autorizado pouso pista no zero, vento 1 cm no 0 graus, ajuste no 0 no 4. Senhor, táxi via Índia. Táxi via Índia. 2200, desça para 5000, ajuste 104. Oceano 6200, direto Duna. The frequency is 118.95.